Abaixo o vidro do carro, pensando, sinto o vento. Cada dia mais calado, isolado, mais tormentos. Me perseguem mesmo que trafegue mais de 100 por hora. Dirijo sem destino, da madruga até a aurora. Com arma em condição, o palão todo filmado. Um desejo no coração de encontrar um arrombado. Em meio a contravenção ou em flagrante de 157, motivos pra eu descarregar a munição e dar um cheque mate. Não me sinto um justiceiro nessa porra. Bate, arranque a bolsa dela, espero até que corra. Late, pra quem tem medo, olhe pra trás e tente a sorte. A sessão de descarrego tem restrição no porte. E sobre a bela morte da cultura espartana, é morrer nas mãos de alguém mais forte numa luta insana. Minha oração é pra que meu inimigo seja capaz de acabar com minha maldição. Minha fuga de Alcatraz, tento encontrar motivos, tento pôr fé numa prece. Parece que isso é um castigo, só o álcool me entorpece. Melhor, me entorpecia quando eu tava sedado. Hoje só causa agonia, anestesias pro passado. Tento ser altruísta, leio Gandhi, todo nego. Se for olho por olho, eu sempre serei um cego. Se for dente por dente, posso encomendar minha prótese. Meu ego me torna incompetente da apoteose. Tentei amar o mundo e o mundo decepciona. Não gosto de mais ninguém, nada mais me emociona. Quem comigo se relaciona, só encontra um solo ártico. Meu coração é um iceberg, criado no torno tático. Espero ser bem prático na captura de motivos. Quero que me ameace, que me odeie, que fique vivo, que planeja, que cumpra seu plano. É meu funeral, não vai assustar com morte um suicídio em potencial. Só vai me fazer temer se oferecer uma vida eterna. E vai ver o King tremer e atirar na sua perna. Queria servir, proteger, mas ninguém me protege. E esperaram enlouquecer pra me chamar de herege. Disseram que o fogo intenso que forja o aço forte, mas se for submetido ao frio, ele perde o corte. É vendo irmãos sendo julgados, irmãos sendo traídos. Eu quebrei minha emoção na solidão, fiquei perdido. Agora que fui banido das ruas, tô escutando nego com cera no ouvido. Ele não entende e sai falando que minha história é apologia. Vê se me erra. Isso é só um diário de bordo de um neurótico de guerra. Thank you.